começar o rock na ilha. Alô, Teiro! O areião vai ferver, Boninho! Atenção, seguidores! O show que contagia as multidões vai começar! Referência e pressão! Está na área! Alô, DJ Gordo! DJ Gordo! Solta a voz aí! Já tô na área! Alô, DJ Tinho Pressão! Vai começar o bagulho doido! Tá pra endoidar! É no PC, DJ, que quem tem talento faz toda a diferença! Te liga aí! Te liga aí! A referência tá na área! Bicha! Bora, Dinho Gordo, bota pra endoidar! Bora, Dinho Gordo, bota pra endoidar! Bora, Dinho Gordo, bota pra endoidar! Bora, Dinho Gordo, bota pra endoidar! Bora, Dinho Gordo, bota pra endoidar! Vai começar a pressão, vai começar a pressão, vai começar a pressão, vai começar a pressão. Vai fogo, pega vai fogo, pega o fogo, pega o fogo, pega o fogo, pega o fogo, pega o fogo. Pegando fogo, a referência tá na área. Aqui é só pressão, eu não quero saber de nada. De mim, gordo, tão tocando, segura o coração. Os gordos tão na área, então é rock de lá. Tá na hora, maninho! A referência chegou! E quem tá feliz com a mão de pra cima? Vai começar o show, maninho! Bora, Dinho Gordo, bota pra endoidar! Bota a mão de pra cima e vai aqui, ó! 5, 4, 3, 2, 1! Japa Gravações. DJ Índio é o brabo, porra. Ai. Começou! 3, 2, 1, daí! Põe a mãozinha pra cima e grita! A referência chegou! E aí, meu gerente Marcelo? Mostra pra galera como é que tá o clima na ilha! Toma lá, bora, Júnior! Cadê o grito das sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Só que tem amigo corno, põe a mãozinha pra cima! Quem é do Pai Sandu, põe a mãozinha pra cima aí! Quem é do Remo, faz barulho! Só que não tem hora pra chegar em casa. Explosa, Nildo Tiro! E Lura, a mãozinha em cima e o sal, eu quero ver! Lura! Sal, sal, sal, e dá-lhe sal. Sal, sal, sal, sal, e dá-lhe sal. Sal, e dá-lhe sal. 3, 2, 1, dá-lhe sal. Se parei, porra, tô solteira agora. Tô solteira agora. Tô solteira. Explodiu! DJ do pai, eu vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar. Vou sentar na tua piroca. Vem com o gordo, vem com o dia. Bagulho doido, gerente Marcelo. E prepara que sábado vai ser assim com o Tijuba. Só quem vai atravessar pra ir pra Cutijuba, o bagulho vai ser doido sábado. O comentário na ilha. Sábado tem Cutijuba. E a galera da segunda da Discord já mandou avisar. Sábado é o lançamento da bandeira. É o lançamento das camisas. E só quem vai pra Cutijuba sábado joga a mãozinha pra cima. E o bora acelerar tudo, porque sábado vai ser assim, ó. teme tudo, vai tremendo, teme tudo, vai tremendo, teme tudo, vai tremendo, teme tudo, vai tremendo, teme tudo, vai tremendo, teme tudo, vai tremendo, teme tudo, teme tudo, teme tudo, teme tudo, teme tudo, teme tudo, teme tudo, teme tudo, teme tudo, teme tudo, teme tudo, teme tudo, teme tudo, teme tudo, teme tudo, arregaçando tudo! Você é o meu par perfeito. Oh, oh, oh. Você é o meu par perfeito. Oh, oh, oh. O sucesso tá no Aldeiro! Quem sabe vai soltar a voz pra mim? Vai, vai! Na íntegra, vai, agora assim, ó! Um, dois, três! Amar é admirar com o coração. Essa é o meu amigo DJ Jeguinho, o showman de Guaraci. Ao lado ele, o meu amigo Bruno Verdelho e a sua primeira dama Marima Neves. O cara que tá inaugurando o mais novo empreendimento, a Fome Salgado. Tô contigo, tô contigo. Bora pra cima, Verdelho! E meu parceiro Rodolfo do Super Meninos já confirmou. Contra, és meu tudo, és meu bem. As meninas da Discord já estão mil graus. Tenho pressão que tá tocando. Ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado. Grafista mil graus, mano. Dá uma sentada, sentadinha. Vai. Esse é Júlio do Alverengue, meu. Não vou desvila, vai sentando, não vou desvila. O cara se destacou o maior produtor do momento. Conga, conga, conga, conga, conga, conga. Toma no pancadão, toma no pancadão, toma no pancadão, toma no pancadão. Faz a dancinha do carpinteiro, a dancinha do carpinteiro, faz a dancinha do carpinteiro, a dancinha do carpinteiro. Vai fogo! Faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão. Xinga! É a dança do viadinho, a dança do viadinho, é a dança do viadinho. É a dança do viadinho, a dança do viadinho, é a dança do viadinho, a dança do viadinho. Quem confirmou presença sábado com o Tijuba? O nosso amigo Paulo e a primeira dama, dona Carla. Sábado tem com o Tijuba! E o Gago já falou: acho que eu vou trocar pra com o Tijuba essa parada aí. Aniversário da família Pressão! Já imaginou a minha família Pressão ao lado? Alô, Gago! Vai dançando no passo do Will Smith. Vai dançando. E meu parceiro Helder dos Mal Falados também da área, Boninho. No passo do Will Smith. E aí, Débora Bonequinha? Aqui. Gordidinho, começa o caqueado. Bora, gordidinho, começa o caqueado. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode preparar. É caqueado pra todo lado. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode preparar o foguete. Tudo que o Dinho toca, vagabundo vem com via. Tudo que o Dinho toca, vagabundo. Muita onda! Bora, Dieguinho, chame! Faz o caqueado, bora! Maluquinho, tá na área, tá na área! Dança! Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado. Olha essa amiga, Júlia Beatriz. Toma caqueado. É amiga da dona Érica do Bonzinho. Toma caqueado aqui. Eita, que o bagulho doido. Ninguém fica parado, de mim gordo já chegaram. Ninguém fica parado. É muito caqueado, o gordo e o Dinho. É muito caqueado. Bora, Bonzinho. Bora, Pitbull. Os mal falados e aliados do Pitbull do Beco. DJ Hit é o brabo, porra. Pega. Galera de Coraci. Essa cachorra. Pega, pega. Joga o anzol, puxa o carretel. Bagulho doidão, maluquinho. Puxa o carretel, mas como é que é? Bora, Paulo, bora da Carla. Joga. Bora, Gago, rei da Uva. Sal, sal, sal. O passarinho da família Bressão também tá na área. Sal, sal. Olha os caras dando bom, muito caqueado. Olha os caras. Caqueado, caqueado, bora, bora, bora. Fogo, fogo. Eu sei que se no peito, quando você conheceu a sua filha, se disseram pra boca, você tem mais jeito. Na hora de sentar, tu já sabe a maldade. É muito crime, é muito crime, é muito crime, é muito crime. Passa o pau na jota dela, jota dela, jota dela. Passa o pau na jota dela, jota dela, jota dela. Cara de braba que mina maluca. O rei dos óculos também tá aqui na direita, maninho. É amigo do gordo do Zinho, bora rei dos óculos. Bora na rua. Voltou, então toma. Você me perdeu. Esse amigo Pote dos Garotos Red. E aí, meu amigo Rodolfo do Super Menino. Vai pra puta que pariu. Nunca mais. Júlio Pirata, Anderson Gosmo. Hoje aqui sou da vida. E o meu amigo Coelho do Comércio tá na área. Nunca mais me liga. É a galera do Comércio invadindo. Alô, Xaxá do Teiro, agora o Mi. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador. O Paulo da Carla. O meu gerente Marcelo. O Xaxá do Teiro. O meu parceiro Almi. Bora de socorro. Bora Coelho, bora Júnior Pirata. E aí, moleque? E o gordo Rio. Vai moleque doido, olha essa bigaju. Vai moleque, das apimentadas do Guamata na área. Vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido, vai só putaria, é só putaria. É só putaria, é só putaria. Agora! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui, ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera. Agora! Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Joga pra cima, ele é foda, ele é foda. Eu vou chamar menina da segunda da discórdia. Eu vou chamar menina da segunda. Prepara que sábado eu vou fazer assim, ó. Bora tá liçal, bora tá liçal. DJ, joga tá liçal. Começou o rock doido, a segunda tá formada. Com a menina da discórdia é derrame de gelada. Onde ela chega, não tem pra ninguém, não são as meninas da discórdia fazendo a citação. O gordo e o Dinho, a referência tá no ar com as meninas da discórdia. Que não pode parar. Olha o maluquinho dançando, maluquinho, ó. Não perdoou, não, debochado e afrontosa essa menina pressão. Mas como é que é? Mas como é que faz? Mas como é que é? Mas como é que faz? Bora no xingado, bora no caqueado. Bora no xingado, bora no caqueado. A discórdia é pressão pra todo lado. MC Rei na voz, respeita a vagabundo. DJ Henrique de Ferraz pegou a moto e agora, e agora? Arupa, e Dinho, olha que tá na área, nosso amigo DJ Andrei. Do Sigma Sum. E ele falou, tá chegando o aniversário do homem. E ele disse, eu vou fazer de tudo pra levar o Dinho Gordo no meu aniversário. DJ André do Sigma Sum, seja bem-vindo, garoto. Dia 7 de agosto, o bagulho vai ser doido. E vem no gatilhado, gatilhado, gatilhado. Vem no gatilhado, vem, vem, vem. Vem no gatilhado, gatilhado, gatilhado. Vai no gatilhado, gatilhado, gatilhado. Vai no carioca, tá desviado. Mas como é que é? Mostra como é que faz. Mas como é que é? Mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Sal, sal, sal. Faz cara de mal. Sal, sal. Faz cara de mal. Bora no xingado. Bora no caqueado. Bora no xingado. Bora no caqueado. Se intimida ele, vai. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Dança, vai dançando, vai dançando. O nosso amigo Felipe, o Magnado e Trocamento. Vai dançando. Dança, dança, dança. Dança, dança, dança. E dança, dança, dança. DJ Ud é o brabo. Assim, ó. Vai, moleca doida. Vai, moleque doido. Vai, moleque. O maluquinho vai pra cima. Só um cabelão. Só o Rufusão. Só um cabelão. Vaiado. Viado, viado, viado, viado, viado. E aí, como é que é, Boninho? Quinta, quinta, quinta, quinta. E bota pra tremer, bota, bota pra tremer. Bota pra tremer, o bagulho tá doido. E a galera vai fazendo caminhado, caminhado, caminhado. Ai, ai, vai quebrando, vai dançando. Quebra, quebra, quebra, quebra esse quadril, vai quebrando esse quadril. Joga esse anzol, vai jogando esse anzol. Joga esse anzol, vai jogando esse anzol. Puxa o carretel, vai puxando o carretel. Joga esse anzol, joga esse anzol, vai puxando o carretel. Joga, puxa, joga, puxa. Saudades, o que a gente não viveu. É tudo ao vivo. Eu só queria. Bora, Éder. O Éder dos Mal Falado e a Débora Bonequinha. E aí? Que eu vou te fazer feliz. E que seja só por uma noite. Eu vou O rock tá mil graus, maninho. Deixa eu mandar um grande abraço aqui, ó. A toda minha rapaziada de Coraci. Eles dão uma moral pro gordo do dia. Os pitbull do beco estão na área. Iago Bobinho. E a Júlia Beatriz estão aqui também. O que vai acontecer? Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. E aí, Luan, vai pra tua vida! Eu sei tudo por você, mas você não me deu valor. O prefeito de Outeiro tá na área, Murilo! Como se fosse nada. Beijo, Luan, tá na área. Um abraço do Tinho. Tinho Pressão. Chamando de meu bem, os olhos se encherão de lágrimas. E agora? Agora tô no beco sem saída, porque entreguei a minha vida e você só quis brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se faz a quem se paga, quem bebe o que morri da sua cara e vou ver você chorar me pedindo perdão. Pode chorar. O nosso amigo Rogério também. E nunca mais. Ele tá na área, o nosso Rogério. Você. Pra destaque multimarcas. Chorar. A melhor boutique de Outeiro, amigo. Rogério, um abraço pra você. Nunca mais. E a destaque multimarcas na área aí. Você acabou de me perder. Você é vagabundo e vagabundo não namora. Aguardado já, pai. E vagabundo não namora. Só me explicar a ti, então deixa. Essa música é firme, ó. Volume reduzido, né, mãe? Ó. Em todos os meus pensamentos. Ai, ai, ai, amor. É o show referência. Com gordeu de mil pressão. O rei dos óculos. É o que nós tem que ter pra conquistar. Chama um abraço aqui, ó. O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira. Tatuagem de cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem de Michetel de Goraci. Ai, ai, ai, amor. Eu quero provar o mel dos teus ricos beijos. Eu não te digo mentira. Eu quero conhecer. Albi, da GDO. Agora eu quero é te ver. Estás em minha mente. Eu te quero comigo. Tu me deixas bem louca. Buscando em meus sonhos eu vivo sonhando. Quero tanto te levar comigo a um lugar distante. Eu estou morrendo com vontade de beijar. De beber. Impressão, só tá aquela do pega-pega. Faz de impressão, só tá aquela do pega-pega. Seu nome, telefone, minha agenda eu apaguei. Tô na piscina, minha lista agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez. Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar o mês. Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém, não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei. Já nem sei se me... Luda, Crocovip, danada! Meu celular, uma mensagem... Esse é parceiro do Rio do Gordo! E aí? Vou esperar e responder. Liga, cobra, vou aceitar, não vou brigar. Vou atender. seu celular. Não finge que você perdeu. Você perdeu. Não sou mais criança pra brincar de pega, pega, fica escondido. Esse amigo de DJ aqui, Bissau do Distrito. E a primeiríssima Bia Oliveira tá na área. DJ Billy tá tocando e a galera tá valor. Sua nova performance, ele faz o show. Eu não quero nem saber, eu vou é perguntar. Cadê o DJ Billy? Ele nada de chegar. Cadê o Billy? E nosso amigo Júnior Pirata também tá na área. Bora, Pirata! O Coelho do Comércio, o Anderson Cosmo, é o trio do comércio que tá na área aí, ó. Um abraço do Dinho! Dinho! E aí? Rapaz, o Rodolfo tá eufórico, mano. Sábado é no Cutelo, ele falou, é tudo nosso, tudo nosso. Ah, Cutijuba! Sábado vai ser mil graus. Ele trabalha comigo agora, esse desgraçado aqui. Faz parte da produção, hein? Olha a mar, olha a mar! Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá, 10h25. Meu amigo Lucas e o Dentinho do Roteiro. Só era dar um toque de rosa. Eu tava chateada. É mais uma do Marcelo do Ixi, sábado. Nem aí, nem aí. Olha, Marcelo, vai logo lá. Essa semana, vai logo reservar logo lá o negócio lá. Noite tem balada. Se pudesse, eu voltava ao passado. A terra gira ao contrário. Deus me livre, mano. Dia, e eu te deixaria. Olha, mano, já sabe. Mas eu não posso amar. Se não tiver, seu, eu nem vou, mano. Que a gente viveu. A última vez que eu fui pra lá, mano, tô te falando. Quase eu morro num quarto do hotel lá, uma quentura desgraçada. Eu envelheci 10 anos naquele quarto de hotel lá, mano. Segura isso. A mulher colocou um ventilador pra mim, Cudinho, mano. É doido, hein? Olha no meu olho desviado. Eu quero ver sábado, eu quero ver sábado. Vai! Bosco Rizão. O Marcelo falou, eu que tô no comando, rapaz. Respeita as caras. O meu gerente tá na área. Perfeitos momentos, quando juravas amor. Júnior Pirata. Ainda ontem. Olha, sábado e vai pra Cutiju, não tem jeito. Não sei. Esquece, vamos relembrar os velhos tempos. Lá do Príncipe Diego do Telondring. Ah, mas mano, vai ser bagulho doido. Não existe solidão que você chama hoje ilusão. O meu coração é quem diz o meu. O bagulho tá doido. Manda a R2 em nome de R.A. Boutique Brasil. E a marca Duke Golden. E aí, Fome Salgado. Se você se veste, esse patrocínio aí, mano, diga para onde não. Vai ser muito forte. Eu quero que você me diga se me ama ou se não. Primeiro ele dá muita tese, depois eu fico nessa solidão. Depois ele vem esperando a resposta do coração. Por favor, me liga, amor. Eu quero que você me agora, senhor. Se me ama, se me quer. Se me quer como mulher. Bora, Helder. Bora, Débora. Tô com saudades. Cara do Bonde Sem Freio também da TF. Um abraço pra vocês aí, ó. Amor. E aí, Bonde Sem Freio. Andamos pra viver. Eu só quero morrer. Só quero que você. Ai, ai, ai, ai, ai. Lá vem sucesso, ó. MP7, feita pra você. É doida. Músicas que fizeram história, ó. Por telefone. como vai? Você responde, não aguento mais. Que foi um erro acreditar nas mentiras que falaram de mim. Falaram de mim. O seu choro no celular faz eu querer voltar atrás. Voltar atrás. Você diz que me viu ouvindo Mega Príncipe, do mesmo jeito que me conheceu, junto com a tropa fazendo fé. E os caras doidos do Sevilha estão na área. Isso, vai! Os imbatíveis do Mix. Tá lidinho, pressão! Agora não vai trazer. Let's go! Grita, liga, o que fazer? É o fim, não dá mais. Onde o nosso amor se escondeu? Se liga! Aqui estou pensando em ti. No quarto sinto tanto frio. Eu me apaixonei, será que vou te esquecer? Você vai! Eu vou insistir. Faço viver assim. Toda noite eu choro em mim. Essa vai de Débora. E faz muito frio. Para o Helder. No ataque. O casal que mais separou e voltou nos últimos tempos. Você, entre idas e voltas, parte, umas 52 mais ou menos. Esse som, a última vez queria se matar afogado. Junto com o seu amor na direção. Mas o amor venceu. É doido, moleque. Essa aqui é muito firme, ó. Que o passarinho dá bom valor. Bora, Xaxá! Passo noites em claro. O meu amigo Pote. Perdão ao meu lado. Os garotos do Red. Vendo suas fotos. Como aguentar? Cai a noite. O Gago já mandou avisar, Mandinho. Pensando em você. Aniversário da família Pressão. Pressão. Vai ser em Cutijuba. Entendo. Posso te amar, por isso tento gritar. O bagulho vai ser doido. Pra chamar e chorar. No meio da noite eu te ligo pra saber como estás. Ainda pensa em mim, não deixou de me amar. Ninguém vai entender se eu contar essa história para alguém. Por isso sofro. Quero me arriscar, sei que não é certo. Mas não quero te perder, eu te amo. Dinho! Cadê o Japa Gravações? Já! Você tá recepcionando o público dele. E o que fazer, eu sei. Uma menina quando eu conheci. Agora! Talvez seja confusão, ilusão de um corpo. Bora, Paulo, bora na Carla. Não sei mais. Sábado já confirmou no Gutel. Não sei, não sei. Não sei se não entende o que aconteceu. A menina não se desapareceu. Não consigo gostar de um outro alguém. Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto. Efeitos de paixão. Que música! No meu celular não é fácil apagar as lembranças. Aqui eu só penso em nós. Gordo e Dinho Pressão. Quando desliga agora, preciso ouvir sua voz. E aí? Eu estou só. Vem me ver. Vem, vem, vem. Olha o Brasa. Seus Brasa, só de olho, Tid. Só depende de você. Não depende de mim. Te pego. Eu te amo e não vivo sem você. Amor, eu te amo. Maigo. Esvaziar lembranças. DJ Maigo Mornô. E prender a ti. Janeiro. Era pra eu sorrir, mas eu chorei. Ele mesmo. E dei a você. Do arco-íris, Gabriel. Fui fundo nessa paixão. Agora pra curtir aquela sequência marcante assim, ó. Eu sei que não tenho um super poder e nem sei voar pra te defender, tipo Superman com a Lois Lane. Mas eu tenho um super amor que faz com que eu te queira mais e mais. Desejo controlar. Daqui a pouco tem Caribe Show. Eu preciso do seu beijo, do seu corpo, do seu cheiro. Vem. Gini Gorda, referência na o sol do horizonte. O meiote, irmãozinho, já confirmaram. Sim. Partiu Caribe. Sem a todo instante, curte o que custa, meu bem. O sol do horizonte. Sempre sem fumar de gente. Eu desejo ter você a todo instante. Curte o que custa, meu bem. Meu super amor, super amor, super amor, baby. Meu super amor. Que é esse, cara? Super amor, baby. Super amor. Bora, Mi. Olha, o rei dos óculos tá na área também. Gordo e Dinho Bração arregaçando tudo.